disco. Banda marcante do Pará para todo o Brasil. Foram várias tentativas do meu amor e o seu coração não acreditou. Sei que é difícil sustentar a nossa relação. O teu amor nunca é recíproco, vou dar valor à tentação. Quando meu águia subir, vou me acabar nos braços de um louco amor. Procurar motivos para te esquecer, aqui é de fogo, toque essa linda canção. Quando meu águia subir, vou dançar com ela, aquelas que lembram você. Valeu, foi bom enquanto durou, agora é ex no lugar de amor. Faz o S pra mim, águia de fogo que faz meu corpo tremer. Faz o S pra mim, tocando as melhores pra eu te esquecer. Faz o S pra mim, a guia de fogo que faz meu corpo tremer. Faz o S pra mim, tocando as melhores pra eu te esquecer. Ei, ei, ei. Banda marcante. Foram várias tentativas do meu amor e o seu coração não acreditou. Sei que é difícil sustentar a nossa relação. O teu amor nunca é recíproco, vou dar valor à tentação. Quando meu águia subir, vou me acabar nos braços de um louco amor. Procurar motivos para te esquecer, aqui é de fogo, toque essa linda canção. Quando meu águia subir, vou dançar com ela, aquelas que lembram você. Valeu, foi bom enquanto durou, agora é ex no lugar de amor. Faz o S pra mim, águia de fogo que faz meu corpo tremer. Faz o S pra mim, tocando as melhores pra eu te esquecer. Faz o S pra mim, a guia de fogo que faz meu corpo tremer. Faz o S pra mim, tocando as melhores pra eu te esquecer. Ei,